Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Estúdio Fest Produções. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura, estou fora da sua vida, eu já fui. Alô! Era minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Obrigado, meu Deus. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. DJ Xarope, o detonador. DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. DJ Rafa Nascimento, bombando e agitando na batida perfeita. Loucura, ninguém mais me segura. Sou fora da sua vida, eu já fui. Era minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar. Estou aqui tão perto. Alô! Banda 007. Obrigado, meu Deus. Rafa Nascimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima. Insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dor de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Estúdio Fest Produções. Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim. Opa! Que eu volto. É só você fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar juntando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. Banda 007. Xarope, produzindo os melhores CDs da Ilha do Marajó. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim. Obrigado, meu Deus. As aparelhagens. Abra o coração e deixa meu amor entrar. Tenho motivos pra te amar. O seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar vocês. Eu não quero te perder. O seu coração é meu. Tenho medo e não ter você de volta perto de mim. Estúdio Fest Produções. Pois só o teu beijo apaga o medo. Eu tenho de te perder. Mas na verdade, você sabe que eu te amo. Aparelhagens. Se o tempo soubesse o quanto eu te amo, ele te traria para mim. Pois só o teu beijo apaga o medo. Eu tenho Fest Produções. Banda 007. DJ Xarope, de breves para todo o Brasil. Olha eu sentado aqui, começo a lembrar de nossos momentos, isso me faz chorar. E hoje estou tão longe de você, fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade, quero te encontrar. Pra essa minha dor se acabar. Amor, eu vim pra dizer que ainda amo você. E a distância aperta o meu peito. Encontrar no Siqueirão.

meu Deus. Não sei se você sabe a distância pode mais. Em meu celular assistindo aos nossos vídeos lindos, aperta o coração. Tá tão difícil que tão só. Não sei se você sabe. Que me fazem lembrar você. Eu preciso voltar. Quero de novo te amar. Viver sem você não dá. Preciso tanto te amar. Preciso tanto te encontrar. Te amar, preciso tanto te encontrar. A vida sem você não dá. Viver sem você não dá. Banda Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Fest Produções. O Sofrência. Estúdio Fest Produções. Gravações de qualidade. Porque áudio é com a gente. A gente se encontrar de novo, mas quando estamos juntos só eu que me envolvo. E toda vez eu me entrego e sempre me dou mal. Você só pensa no agora e nunca no final. E toda vez eu sempre acabo entrando no seu jogo. Eu tento fugir e você tenta me agarrar. Toda vez é assim, eu sei que nunca vai mudar. Nesse vai e volta, nesse chove e não molha. A gente se estranha e se acertar na mesma hora. Um dia me atende, no outro você desliga. Se a gente se entende, num minuto a gente briga. Se fala em largar, você já tenta me prender. E jura que nunca mais vai me fazer sofrer. Um dia me atende, no outro você desliga. Se a gente se entende, num minuto a gente briga. Se fala em largar, você já tenta me prender. E jura que nunca mais vai me fazer sofrer. Amiga Angélica Chavalier, é um prazer cantar com você. Prazer é todo meu, meu amigo Harrison Lemos. Tamo junto, manda R15. A gente erra quando fica longe um do outro. Porque tudo se a gente se encontrar de novo. Quando estamos juntos, só eu que me envolvo. E toda vez eu me entrego e sempre me dou mal. Você só pensa no agora e nunca no final. E toda vez eu sempre acabo entrando no seu jogo. Eu tento fugir e você tenta me agarrar. Toda vez é assim, eu sei que nunca vai mudar. Nesse vai e volta, nesse chove e não molha. A gente se estranha e se acertar na mesma hora. Um dia me atende, no outro você desliga. Se a gente se entende, num minuto a gente briga. Se fala em largar, você já tenta me prender. E jura que nunca mais vai me fazer sofrer. Um dia me atende, no outro você desliga. Se a gente se entende, num minuto a gente briga. Se fala em largar, você já tenta me prender e jura que nunca mais vai me... Estúdio Fest Produções. Alô! Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo, me procura, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria. Eu era todo seu, mas você não via. Estúdio Fest Produções. Estava em teus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler um fim, beleza, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, quem saiu perdendo. Nascimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo, me procura, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria. Eu era todo seu, mas você não via. De breves para todo o Brasil. Bruno e Trio Suave. Eu não, eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Será que ainda pensa em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século para mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade sem você aqui. E a vida vai. Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Nada se compara a ti. Eu não, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ah, eu não, eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade sem você aqui. Obrigado, meu Deus. DJ Xarope, os DJs do estúdio Fest Produções. Tô te ligando pra falar que não valeu você deixar aquele pedacinho seu na minha cama, um fio de cabelo, todo problema aconteceu. Nosso combinado era de ninguém se apaixonar, você joga sujo e tá querendo me ganhar facinho. Faz um jeitinho, menina não sabe brincar, não brincar. Vive cometendo crimes tão perfeitos, todos seus defeitos ficam lindos com esse seu jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento Vive esperando por algum deslize, a qualquer momento ela tá que me deixa sem jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento Fest Produções, gravando com a qualidade que você merece. Tô te ligando pra falar que não valeu você deixar aquele pedacinho seu na minha cama, um fio de cabelo, todo problema aconteceu. Nosso combinado era de ninguém se apaixonar, você joga sujo e tá querendo me ganhar facinho. Faz um jeitinho, menina não sabe brincar, não brincar. Vive cometendo crimes tão perfeitos, todos seus defeitos ficam lindos com esse seu jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento. Vive esperando por algum deslize, a qualquer momento ela tá que me deixa sem jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento. Vive cometendo crimes tão perfeitos, todos seus defeitos ficam lindos com esse seu jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento. Você está curtindo mais um CD do Estúdio Fest Produções. Te liga, mané. Aqui, só as novidades. Vivo na sombra dos meus erros, em meio a um desespero, esperando um amor que não existe mais. E quando o seu silêncio não diz as palavras que eu queria ouvir e não ouço mais, então me desespero. Não sei se eu te esqueço ou se eu te espero voltar pra mim. Não aguento você longe, porque você se esconde. Castigo é não te ver. Vai, volte atrás. Mentira nunca mais. Não quero mais. Finge que tanto faz.

é a última vez. Ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Teu coração não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui, sou seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bater, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Porque eu sou teu anjo, seu defensor. Te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou teu anjo, seu defensor. Te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Nascimento e DJ Xarope, os DJs do estúdio Fest Produções. DJ Maluquinho, em forma de paixão, sou. Mais uma vez, ele te feriu, é a última vez. Ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Teu coração não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui, sou seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bater, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Porque eu sou teu anjo, seu defensor. Te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou teu anjo, seu defensor. Te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai. Estúdio Fest Produções. Só queria mais um pouco desse sentimento louco, de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Alô! Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. É bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Yeah. Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carências, você vem me ver e a gente faz amor. Nem diz que eu sou o seu amor e vai embora antes do dia amanhecer. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender? Mas eu amo você e yeah. Você e ela não tem nada a ver. Sou mais eu e você. Daniel Mega Mari Pancadão. Só queria mais um pouco desse sentimento louco, de acordar de madrugada pra fazer de novo.

na nossa cama não te satisfaço mais. Hoje já tem outra em meu lugar. Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar. Você sempre me falava que estava cansado, amor. Essa desculpa não vai mais colar. Fala, diz na minha cara que já não me ama. Que na nossa cama não te satisfaço mais. Hoje já tem outra. Veste Produções, gravando com a qualidade que você merece. Angélica Chavalier. O que eu mais temia aconteceu? Você beijando alguém que não sou eu. Um dia a gente ia se reencontrar. Parece que tá bem apaixonado. Me viu e deu aquela disfarçada. Então pra ela eu vou ter que me apresentar. Alô? Prazer, eu sou a ex-apaixonada. Eu sei que tô famosa e comentada. É meu aquele número restrito. Ultimamente eu só Chavalier, a voz que a massa conhece. O que eu mais temia aconteceu. Você beijando alguém que não sou eu. Um dia a gente ia se reencontrar. Parece que tá bem apaixonado. Me viu e deu aquela disfarçada. Então pra ela eu vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou a ex-apaixonada. Eu sei que tô famosa e comentada. É meu aquele número restrito. Ultimamente eu só tenho bebido. Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Quantas vezes você me ligou? Comanda o show, meu DJ Xarope. Chorando, me pedindo pra voltar. Mas eu subestimei o seu amor. Mandei você parar de me ligar. E agora que você não liga mais, eu estou sentindo saudades de quando você vinha pra.

te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. Manda 007. Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente.